Aleluia. Então, vamos ficar em pé mais um instantinho para a gente fazer a confissão juntos. Pega um pouquinho, seu braço. E vamos confessar a palavra de Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Boa sentada, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui nesta tarde. Então nós temos comunhão com o Senhor juntos. Isso é muito importante, porque o Senhor age quando nós estamos reunidos. Existe uma unção para a gente estar orando sozinho, quando nós estamos sozinhos. Mas existe uma outra oração, uma outra unção, quando nós estamos reunidos, juntos, orando para o mesmo Deus. Então, o Senhor vem de uma maneira diferente. Por isso que é bom a gente orar em casa, para nós nos edificarmos. E depois, quando a gente se reúne, o Senhor vem porque nós já temos algo dEle em nós. Estamos crescendo, estamos buscando. Então, cada um, né, o quanto tem, forma um todo, né? Então vem uma unção onde Deus começa a agir de uma maneira diferente, resolvendo situações que nós estamos buscando solução, resposta de oração. Então é muito importante esse momento de nós estarmos juntos adorando a Deus. Porque uma comunidade que fica adorando a Deus por uma hora, duas vezes, três vezes por semana, algo está acontecendo no espírito daquela comunidade. Sabe, Deus vai vir de uma maneira especial, porque nós estamos preparando um ambiente para isso, tá? Então faz muita diferença, a adoração é muito importante. Nós passarmos um tempo adorando a Deus, porque isso vai trazer uma mudança na nossa vida, vai estabilizar nossas emoções, porque nós sabemos que é muito forte a nossa emoção, né? Porque quando algo acontece que traz uma aflição, e essa aflição, ela vem da emoção. A emoção já começa a agir de uma maneira que nos destrói. Se ela não for bem estruturada pela palavra de Deus, submissa a palavra ao nosso espírito, nós podemos até, gente, morrer. Emoção é uma coisa muito forte. Nós temos. Vocês sabem, né? Então, nós precisamos que o nosso espírito domine as nossas emoções. Então, a adoração ajuda demais, ela vai equilibrando as nossas emoções, é muito poderosa essa chave da oração. Então, como nós estamos adorando a Deus, buscando esse Deus, está vendo uma mudança na nossa vida. Tá? Então, por isso nós temos que perseverar, nós não podemos desistir de orar. Oração é uma coisa contínua, cotidiano, do cotidiano, cada dia nós temos que buscar esse Deus. Parece que não está acontecendo nada, mas sem aquilo, nós estamos indo para trás, estamos dando chance para o diabo nos destruir. Sem que a gente perceba. E quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos ficando fortalecidos, porque Deus habita no meio dos louvores. E porque quem adora, louva, e quem louva, adora, gente. É uma coisa misturada com a outra. Porque você vai dizendo o quanto Deus é para você, e você começa a louvá-lo pelo que Ele é. Então, sabe, gente, são práticas intrínsecas, elas se misturam. É demais, né? Então, isso tem um poder, porque Deus diz que o trono dele está estabelecido no meio dos louvores. Imagina, Deus mesmo falou isso, né? Então, nós vamos adorando a Deus, parece que não está acontecendo nada, porque as nossas emoções, gente, elas querem coisas, sabe, assim, sensacionalismo. E nós andamos por fé. Deus diz que não é por sensacionalismo, é por fé. Nós cremos que Deus está agindo. E se nós não adorássemos, como que as coisas ficariam na nossa vida? Ou ao nosso redor, ou na nossa família, ou no trabalho, em qualquer área, na nossa saúde. Então, é uma chave muito importante adorar a Deus. Procure fazer isso sozinho na sua casa. Você pode pôr uma música ou não. Você pode pôr um louvor, você pode cantar junto. É louvor, é adoração. Ou nada, a seco, como você queira. Sabe, aquilo tem poder, você está crescendo espiritualmente. Faça um pouco. Se você não consegue muito, faça um pouco. Aquilo é estrutura para a sua vida. Põe a sua atenção naquilo. Deus está entrando na sua vida dessa maneira. É assim que você está entregando a sua vida a Ele. Porque a gente diz, Senhor, eu entrego para você, mas que jeito? Né? Dessa maneira. Eu entrego como? Eu me submeto a você, estou te adorando. É demais. Então Deus começa a agir, o poder dele vem, porque a palavra diz que é nos louvores que o diabo emudece. Nós conseguimos calar o diabo quando nós louvamos a Deus. É o máximo. Quer dizer, calar o diabo que veio com tudo para destruir a nossa vida. Porque ele se levanta numa história, ele se levanta numa situação, ele se levanta num problema. Ah, ele se levanta numa condenação. É toda hora ele se levanta. Mas nos louvores, nós estamos calando o diabo que está se levantando. Então, não adianta a gente ir atrás das pessoas. Não adianta ir atrás das pessoas, porque elas não vão poder substituir Deus. É Deus que faz a obra. É Deus que desce com o poder dele. Então, claro, nós podemos pedir um auxílio, uma hora, alguém ora conosco, isso não tem problema, mas essa comunhão pessoal é importante. Porque é aí que você se fortalece, você vai vendo o poder que tem a oração, como Deus está presente e como o diabo nos engana. Tá? Então, nós vamos ficando cristãos fortalecidos contra o mal, contra as mentiras do diabo. Então, esse livrinho da Marilyn Hick, ela vai falar sobre renove a sua mente, que é o que está escrito em Romanos 12, versículo 2, que nós estamos sempre estudando. Então, ela vai falar sobre isso, mas ela vai também dar um ensino sobre a meditação, que a meditação é uma das chaves que ajuda a renovar a nossa mente. Meditar na palavra de Deus, sabe? Então, ela vai falar de ler a Bíblia, assimilar, todo aquele ensino que o pastor David dá. Dentro das palavras dela, ela está ensinando a mesma coisa. Nos levando a lermos a Bíblia, prestar atenção, ver o que nós estamos assimilando. Então, ela diz, começa com um livro pequeno, tipo Colossenses ou Efésios, qualquer um que você queira, Filipenses, 1 João, são livros pequenos que você consegue captar o assunto. Às vezes tem um ou dois assuntos, porque aqui no Efésios tem dois assuntos, mas a 1 João tem um assunto só, e assim vai. Então, você vai captar a mensagem do livro. E isso vai ajudar você na meditação. Porque meditação não é aquela coisa de yoga que senta, que usa a perna, põe incenso, fica lá. Não é isso que é meditar, gente. A meditação, ela vem da palavra de Deus que está implantada dentro de você. Você começa a pensar. Você não força, ah, agora eu vou meditar. Não é assim que medita. Né? Você não precisa forçar. Você está orando, de repente aquilo começa a fluir do seu espírito, a palavra, o poder dele, o que ele está fazendo por você, o que ele já fez, as promessas dele. Então, em vez de você pensar no mal, tipo, as suas emoções te dando ideias de que, ó, não vai dar certo, que já acabou. Não, você está pensando no que a palavra diz, o que Deus diz. E você não fica lá caçando dentro da sua cabeça, ai, como que é mesmo aquele? Ai, como que é? Fazendo. Não, flui. Então, a meditação dá descanso, gente. E quando eu não sabia ainda meditar, mas eu li muitos livros do Kenneth, me ajudou bastante, porque eu conheci o Kenneth antes do mês. Engraçado, né? Alguém me deu um livro dele, eu amei, e aí eu comecei a ler os outros. E querer fazer aquilo. Foi por isso que Deus me levou lá para o pastor David, porque ele vai te ensinar. Porque ali sozinha, lendo os livros, alguma coisa você consegue captar e fazer, mas outras, você precisa ter uma base espiritual para você ir fazendo. Então, alguém que fica te ensinando. Então, eu li uma vez ele dizendo que quando ele ia pregar em alguma cidade, algum lugar, e nos intervalos, que às vezes pregava de manhã e de noite, nos intervalos, ele deitava e ele ficava meditando na palavra. Mas até hoje eu me lembro disso, gente. Você lembra de coisas que você lê nos livros e encaixa na tua vida? Você lê por ler, não senta aí, o que adiantou? Vocês estão entendendo? que você tem que ler e tem que sempre tirar algo para a sua vida de oração, a sua vida com Deus. É assim que é. Bíblia, pregação que você ouve, o sermão da semana, sei lá, alguma coisa tem que ficar aí dentro de você, você quer fazer? Senão você está por fora, você não tem uma comunhão com Deus, você não capta nada. Você ouve, você não é surdo, mas o teu espírito não ouviu nada. Não registrou nada, você não tem comunhão com Deus. Então ele estava deitado, meditando na palavra, e aquilo dava um descanso tremendo para ele. E ele estava todo revigorado quando ele ia pregar à noite. Então, olha que demais. A meditação também nos descansa, porque ela fala da palavra de Deus, flui do seu espírito os pensamentos. Entende isso? Meditação é isso. Flui do seu espírito os pensamentos com a palavra de Deus. Você não força eles bem. Você sabe que você não força pensamento nenhum, e eles estão aí direto, né? Mas podem ser pensamentos de tormento, de medo. Por quê? Porque são as suas emoções que estão dominando você, a sua carne, e não o seu espírito. Quando é o seu espírito, então é a palavra que flui. E a palavra fica pregando para você. É o máximo, gente. É o máximo isso. Você tem experiência. Então, você tem que ler muito a Bíblia e orar muito em línguas. Porque quando você parar para descansar, você não fica pensando em terror. Não pensando em terror, em medo. Você fica pensando na glória de Deus, no que Ele é, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que vai acontecer com você. Sabe, é o máximo. Então, isso bem, é fruto de muita leitura. É fruto, gente, de uma mente renovada. Para você alcançar as bênçãos. Não é difícil isso, porque é um envolvimento do Espírito Santo com o seu espírito. Então, você tem que se alinhar com ele. Você tem que buscá-lo. Porque se você arrumar um amigo agora e ficar todo dia com ele, umas 8 horas por dia, você não vai se alinhar a ele. Você já vai pensar com ele, vai pensar com você, vocês vão fazer o que quer, fazer o que ele faz, vai fazer o que você faz, e assim que vai, que vai, que vai, vocês ficam unidos. Ficam amigos com a carne. Assim que nós temos que ser com o Espírito Santo. Se nós vamos tendo relacionamento com ele, ele vai agindo e nós vamos pensando o que Deus pensa. O que você acha que vai acontecer na vida se você pensa o que Deus pensa? Por acaso você já conseguiu examinar o que você pensa? Se não conseguiu, não tem palavra aí de Deus dentro de você. Você nem se atinou ao que você pensa o dia inteiro. Porque você está seco, árido. Você está vazio de Deus. Ah, eu oro, eu oro, eu oro. Você ora o quê, hein? Me diga. Você consegue meditar? Aquilo flui de você? Que oração é que você faz? Você tem que fazer uma oração aonde você se envolva com ela e ela com você. E ela mude a sua vida. Não é demais isso? Então é isso que ela está falando. Esse livrinho é muito bom. Ela sabe ensinar muito bem a Marilyn. Então ela vai dar exemplo de Josué. Que Deus falou para ele, antes dele entrar na Terra Prometida, falou, medita, hein? Medita para você conquistar Jericó. Você vai ter que conquistar. Canaã, você vai conquistar. Você vai ter que conquistar todas as cidades. Se você não meditar, você não vai conquistar. Ele meditou, sim ou não? Amém. Nós temos estudado isso aqui, né? As conquistas, né? A gente está toda hora aqui estudando. Então, nós também, se nós não meditarmos, nós não vamos conquistar as bênçãos que estão à nossa disposição. Não é que Deus vai criar bênçãos, já estão criadas. Nós é que estamos aí parados, adormecidos, num lugar na nossa vida, onde as bênçãos não fluem, porque a mente está errada. Então você tem que ler, passar bastante tempo lendo a Bíblia. Um dia, quando eu ouvi um pregador dizendo, olha aqui, você quer fazer uma coisa? Aquele dia eu estava falando tanto de Deus que eu sentei e li a Bíblia 10 horas. Eu falei, opa, mas eu vou fazer isso. Achei fenômeno. Quer dizer, nada você capta de oração, de pregação nenhuma. Você não acha nada interessante você copiar e fazer? Não é modismo que nós temos que copiar, mas as práticas. Pois eu sentei e li 8 horas seguidas o mesmo livro, orando em línguas. Falei, não, peraí, eu quero conseguir esse negócio. Estou achando isso fenômeno. Eu estou achando que poder vem daí. Eu quero que Deus controle a minha vida. Eu quero ser controlado por Deus. Não pela minha carne, nem pelo diabo. estão acompanhando? E aí que a mente vai mudando. Você acha? Você não aguenta ler nem um minuto a Bíblia, que dirá 8 horas seguidas, 3, 4 horas. Você tem que fazer os testes com você, para ver a tua fraqueza. Ah, eu sou fraco, então agora vou ser forte em Deus, agora que vou buscar esse Deus. Ninguém desses santos da Bíblia eram pessoas, sabe, extraterrestres. Elas não eram, não. Eram pessoas iguais em ambas as nós. Só pessoas que queriam buscar Deus. Queriam Deus. Essa é a diferença. Se você quiser, você vai buscar. Você tem quanto você quiser de Deus. Você não acha que isso é legal? Você passar um domingo inteiro lendo o mesmo livro. Isso vai dando uma paz, vai dando um equilíbrio na tua vida. Vai te dando uma força. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E você vai derrotando o diabo. Você derrota o diabo de acordo com o que você pensa dele. Se você pensa com medo, você já está derrotado, né? Se você pensa fracasso, você já está derrotado. Não ele. Mas se você pensa no poder de Deus, na força de Deus, na coragem, você já derrotou ele. Então esse livrinho é muito legal. Ela está ensinando sobre isso. Eu acho interessante. Você lê para se animar para fazer. Vale a pena. Tá? Porque a gente fica sempre reclamando, mas não faz o que tem que fazer. Porque se quiser, a sua vida vai mudar, porque Deus não mente. Só que Deus não muda as pessoas se elas não querem. Eu quis mudança de vida. Eu larguei tudo. Nossa, achei interessante essa historinha de Pedro aí, que ele largou o barco e foi seguir Jesus. Pois tinha mulher, esposa, filhos, família, casa. A gente até viu a casa dele lá. Em Cafarnaum. A gente viu. Então, ele tinha a casa dele. Ele não era um qualquer, não. Porque para ter uma casa lá, onde ele tinha, ó, tinha que ser gente pobre. Ele era um dono de empresa, de pesca. Ele tinha grana. Ele largou. Jesus falou, vem, me segue. E você acha que Jesus não está te chamando? Ele está te chamando. Ele olha nos seus olhos, mas você vira o olho para ele. Você desvia o olhar porque você quer andar no mundo, você quer andar na sua carne, você quer andar nos seus pecados, nos seus desejos carnais. Em vez de andar com esse Deus que é santo, sublime, maravilhoso, morreu no seu lugar, ele olha para você e te chama. Você vira o rosto assim, disfarça. Não serve. Mas, gente, que jeito você quer andar com Jesus? Ele não está fisicamente aqui. Ele está em espírito e verdade. Então, você tem que aprender a andar com Ele nesta condição. Porque Ele disse, olha, eu vou estar com você até nos confins do mundo, dessa terra. E Ele está aqui. Não é o máximo, gente? Porque vem cá, uma pessoa, se não estiver com o Espírito Santo, ela não vai aguentar ficar olhando, lendo um mesmo livro 8 horas seguidas. Sem levantar, ficar lá, sem parar. E orando em línguas. Você acha que isso não deu efeito? Só deu, né, meu amigo? Porque eu não me dobrei com o diabo. E nem vou me dobrar. É o máximo isso. Vale muito a pena. Isso muda a vida para o seu futuro. Ele está vivo, ele sabe do nosso futuro. Mas se eu não entregar o meu futuro a ele, eu posso ir para o outro lado do futuro que Deus planejou. Então, esse livro ainda não é mais a pena. E esse livro do Kenneth é a autoridade do crente. Bom, nós, muitos os cristãos, não acreditam que tem autoridade. Nós estamos pregando, trazendo ensino sobre a autoridade que Deus nos deu, que ele passou isso para o homem, ele não deu para o diabo. Essa autoridade ele deu para o homem. O diabo que é mentiroso, Jesus já falou que ele é o pai da mentira. Ele que falou que ele tem este domínio, essa autoridade, ele é mentiroso. Ele tem controle sobre o ser humano, isso é uma coisa. Mas domínio e autoridade, absolutamente não. Ele pode me controlar, se eu não estiver firme na palavra de Deus, ele me controla. Mas ele não é o meu domínio, absolutamente. Ele não me domina. Ele não domina ninguém, ele controla, é diferente. Certo? Então, o Kenneth descobriu a autoridade que ele tinha quando ele ficou doente, depois que ele leu na palavra, que é Marcos 11:23, que ele ficou lendo, ele descobriu aquilo, ficou em cima daquela palavra, não, é isso que eu vou receber agora. Jesus falou que se eu crer e orar, eu recebo, é na hora, então é já. Eu sou curado, e ele já estava já na beira da morte. Mas ele recebe o milagre, então Jesus leva o Kenneth para ensinar a fé para os cristãos, né? E ele teve um ministério de, sei lá, gente, 70 anos de ministério. Desde jovem ele saiu pregando, então, sobre a terra. Então, este livro é bom você ler para você despertar que você tem autoridade, que você tem que exercer. Talvez, conforme você esteja exercendo, você não vê o retorno, você acha que não está adiantando, mas você tem que continuar até você vencer, porque a autoridade você tem. Agora, o diabo não vai gostar que você descobriu que você tem autoridade sobre ele. Aliás, você tem domínio sobre ele. Diabo, não me dobre, eu não aceito isso. Você sai dessa situação, entende? Então, o diabo vai pôr empecilhos para você não acreditar, para você desistir, para você não perseverar. Mas aí está a nossa pregação de quinta-feira, que nós falamos da persistência. Deus mostrou na Bíblia, não foi? Jesus mostrou que nós temos que ser persistentes na oração até nós recebermos. Não é que Deus não deu a resposta na hora que eu orei. Acontece que tem interceptadores malignos que interceptam as bênçãos que Deus libera na hora que nós oramos. Porque Deus não é maligno e fica, vamos ver. Não é Deus que está segurando bênção. É outra coisa que eu tenho que entender. Deus não está segurando bênção. É o diabo que ele entra no meio, faz uma confusão e as bênçãos não chegam. Mas eu tenho que fazer igual Daniel fez. Ele ficou orando e jejuando 21 dias. Se ele tivesse parado no 18º dia, ele não tinha recebido a resposta. Mas no 21º, Deus veio e deu a resposta a ele. E falou, acontece que o príncipe da Pérsia veio e interceptou. Deus, na hora que você pediu, eu te dei. Vocês estão acompanhando? Então a oração tem que ser de perseverança. O que, que você não recebeu na sua vida ainda que você largou mão de orar? Você orou uma vez, largou mão. Deus quer te abençoar. Deus quer que você entre nessa condição. Acontece que você parou de orar para aquilo. Você fica que nem pingue-pongue, uma hora só para isso, outra hora para aquilo. Opa, decida. Decida-se. Fica numa até acontecer. Certo? Fica naquilo até acontecer. Ah, mas eu estou precisando disso. Ah, mas não tem um aí que é mais prioridade? Tem. Então fica naquilo. Então esse livro também é fantástico. É maravilhoso. Você tem, pega lá na sua prateleira e volte a ler. Presta atenção, faz um estudo, começa a praticar. Amém? Então, toda glória a Jesus. Então, vamos estudar hoje um pouco na palavra de Deus sobre a paz, meus queridos. Porque a paz é uma arma também. Porque se nós não temos paz, nós não vamos vencer o diabo. Nós não vamos chegar no lugar de descanso que Deus nos prometeu e nem vermos um dia a resposta da nossa oração. Não é que a paz, ela tira o problema. Nós vamos ver isso na Bíblia, não é isso? A paz de Deus não tira o problema. Ela me dá essa condição que vem dele para me sustentar, para eu não me importar com o problema, que ele não vai fazer nada para a minha vida. Não é demais isso? Essa paz não existe em lugar nenhum. Não é pessoa nenhuma que nos dá. Mas é Deus que nos dá esta paz. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. É maravilhosa a palavra, você não acha, gente? Que dia que Deus veio aqui, neste culto, nos cultos aqui, com desânimo. Olha, gente, realmente... Só faltava, né, gente? Né? Então, vocês estão vendo o caráter do nosso Deus, gente? A força, o poder do nosso Deus. Então, é isso que nós temos que adquirir na nossa vida, buscando Deus, na oração. Nós não podemos ficar apáticos, incrédulos. De jeito nenhum, nós temos que ter essa fé que move montes. Toda glória a Jesus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que ele está falando aqui, temos paz com Deus. Essa paz não é a paz para superar problemas. Essa paz, né? Que ele falou aqui, nós temos paz com Deus. Ele não está falando de uma paz para nós enfrentarmos problemas, mas nós temos uma paz que nós somos reconciliados através de Jesus com Deus, porque nós estamos sem Deus. Então, existem dois tipos de paz. É, uma que é o mundo, uma paz do mundo, que é assim, tipo, ah, olha, está tudo tão maravilhoso, sabe disso? Sabe esse tipo de paz? Está tudo tão, ai, mas está tão gostoso, está tudo tão calmo, sabe? Aquele problema lá em casa foi resolvido, eu estou com meu emprego, eu comprei um carro novo, até vou viajar agora, mas olha, está uma maravilha. Essa é a paz do mundo. Credo. Basta um problema vir, que o castelo lá de areia cai inteirinho. Ó a tromba. Já levanta, fica lá tudo triste. Né? Mas a outra paz é a paz de Deus. Esta paz de Deus não quer dizer que eu não tenho problema. É a paz de Deus que me faz superar, aguentar, viver no meio do problema tranquilo, sorrindo. Eu tenho a alegria de Deus. Eu tenho a força de Deus. O problema não está me sucumbindo. Qualquer circunstância não está me afligindo. Não é o máximo isso, gente? Faça favor de adquirir isso. Leia 8 horas da manhã a Bíblia. Quando tiver um feriado, você pega, senta lá e fica 8 horas lendo um livro do Novo Testamento. Sem parar. Não, pode tomar uma aguinha, não tem importância. Pode ir no banheiro. Né? Pode fazer uma pausa, mas fique lá. Se encharcando da palavra, porque ela vai te dar paz. Então veja João 16. Abre lá sua Bíblia. João, Evangelho, capítulo 16, versículo 33. Jesus diz assim, achou aí? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, não, não, eu li errado. Eu mudei o mundo. Hã? Não. Jesus não disse que ele mudou o mundo. Ele disse, eu venci. Porque a paz é só ele que tem. Porque ele diz, no mundo, passais por aflições. Então, levanta um problema aqui, acontece uma circunstância ali. Mas, eu tenho a paz nele, ele que me dá, Jesus, é diferente da paz do mundo. Vamos viajar, comprei uma casa, ganhei um dinheiro, fui promovido, puseram uma faixa em mim. Ai, mas que delícia, que alegria. Ixi, credo. No dia seguinte é um ladrão lá, faz um arraso, pronto, acabou a alegria. Certo? A paz, ela te sustenta, essa paz que Jesus está falando aqui, que nas aflições você tem paz. Certo? Porque existe aflição no mundo, mas você tem ânimo de Deus redobrado, você tem força. Você não fica olhando o problema que está te destruindo, você olha para Deus que está te amparando, que está te colocando acima do problema. Isso é o que vai no nosso espírito. Então, por isso que nós temos sempre trazido aqui o ensino de que o nosso espírito é que tem que dominar a nossa alma, porque na nossa alma temos o quê? Emoções, sentimentos. Então, esta alma nos guiando com as emoções, elas colocam uma barreira, sabe, entre o nosso espírito e Deus para nós recebermos. Porque eu fico guiada pelas emoções, o meu espírito que quer trazer a paz de Deus não consegue. Foi criado um muro tão alto, que nós podemos chamar de fortaleza, e eu não tenho paz. Eu estou aflita, eu estou angustiada, eu estou estressada, eu estou triste, acabrunhada, estou sem força, não tenho coragem. Tristeza que me consome, que me dói tudo. Não é isso? No mundo, o mundo é cheio disso. Mas Jesus falou, você tem a minha paz. Porque eu venci essas coisas. Ele quer dizer isso. O mundo é isso. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então, quando a sua alma, já não tem assim que você levanta, de repente, nossa, que tristeza. Ah, aí você já fica, o que será que vai acontecer, né? Bruxaria agora. O que será que vai acontecer? Ô, alma, por que você está desse jeito? Por que você está desse jeito? Eu não vou seguir nada das minhas emoções. Eu vou seguir o meu espírito. Então eu vou alimentar meu espírito. Ou vou ler Bíblia, vou confessar a palavra, vou adorar o Senhor, vou louvá-lo, vou orar em línguas. Não vem não, não vem com seus truques aqui não, alma. Bora. Estão acompanhando, queridos? E é, por isso que as pessoas um dia estão, alô, outro dia, alô. Fala que eu não estou, então, melhor. E assim vai. Então, isso que Jesus está falando aqui, que esta paz, então, não é baseada nessas coisas que nos envolvem no dia a dia da nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Então, esta paz não é baseada nisto, mas sim é o que está dentro do nosso espírito que nos controla. Tem que estar no espírito para controlar, não na alma, que a alma oscila. Ela é assim, gente. Ela é igual onda do mar. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Então ela tem que estar submissa ao meu espírito. Esta paz vai fluir do meu coração, do meu espírito, e ela que vai me controlar. Eu não vou ceder. Diabo, eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Não vou ficar triste com ele. Triste por quê? Meu Deus está comigo. Ele disse, jamais te deixarei nem te abandonarei. E assim vai, em todas as situações. Então veja João 14, 22. Gente, isso aqui que é ouro. Isso aqui que é riqueza. Isso aqui que é joia preciosa. Isso aqui que é fortuna. É isso. Porque não adianta ter um baúzão lá cheio de dinheiro, de coisa arada, e estar angustiado. Que valor tem? Tem. Não tem valor algum. Então veja, João 14, vamos ver o versículo. Vamos começar aqui no 22. Jesus diz assim, ó. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vocês estão se lembrando que Jesus acabou de falar aqui no 16, 33, de que a paz dele está em mim? Isso é guardar a palavra. Se você não tem paz, você não está guardando palavra nenhuma de Deus. Está acompanhando? Você está fora. Ele falou que é para você guardar a palavra dele no coração dele, no seu coração, que é para você cuidar do seu jardim aí, que é o seu coração, para a palavra ficar firmada lá. Por que que você deixa a angústia, a tristeza, a aflição, os medos, a ansiedade dominar você dia e noite? Você está fora da palavra de Deus. Você está desobedecendo Deus. A palavra dele não está dentro de você. Você não está guardando. Que palavra? Paz. Nós estamos estudando paz hoje. Estão me acompanhando? Amém. Então, o que você quer receber de Deus se você não guarda a palavra dele, que é paz para nós hoje? Como você quer receber a resposta da sua oração se você não está guardando a paz, que é a palavra? Se você me ama, você guarda a minha palavra. Que palavra? Eu vos dou a minha paz. A minha paz está dentro de vocês. Vocês estão acompanhando, gente? Isso é massa. Então, vamos continuar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. 24. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Por isso que nós temos que ler muito, orar muito em línguas. Ah, eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso, eu faço qualquer coisa por ele. Você quer que eu faça? Ah, eu ajudo, mas que eu quero mostrar que sou boazinha. Não adianta. Ele disse, se você me ama e não guarda a minha palavra, você não me ama. É mentiroso. Está lá em João, né? Porque lá, na primeira carta, está completando isso aqui. Ele nos chama de mentirosos. Mentirosos. Certo? Então vocês estão entendendo? Você tem que andar atrás e obedecer Jesus. Uai, se você veio aqui hoje é porque você aceitou Jesus na sua vida. Você não veio aqui a troco de nada. Então você tem que dar um jeito de guardar essa palavra dentro de você. Qual é a palavra? Paz. Ela não vem da tua cabeça, meu irmão. Ela vem do teu coração. Então você tem que ler Bíblia. Você tem que adorar a Deus. Você tem que orar em línguas. Gente, eu li tanto a Bíblia. E quando eu fui para o pastor dele, era tanto ataque, tanta coisa, para as minhas emoções ficarem abaladas, e a própria palavra me ensinou. O Espírito Santo me lembrou, ai Jesus, você disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, receba a minha paz. Você falou isso, pois eu recebo agora. E ficava confessando sem parar isso. Eu confesso que as minhas emoções estão equilibradas, por isso que eu não me desequilibrei e fui 12 anos lá com sucesso. Todos os dias eu confessava uma hora. Eu confesso hoje, é diferente. Hoje eu confesso com adoração, porque eu entrei em outro lugar. Mas antes, que eu não sabia, eu ficava uma hora, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Confessando esta paz que eu precisava. Eu adquiri. Então, 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Não é que um dia eu vou te dar, não. Foi isso, é? Deixo-vos, já deu. A minha paz vos dou. É contínua, eu vou te dou, te dou. Eu te dou, te dou. Está dando paz. É você que não pega. Não vou lá, dou como a dar o mundo. Já entendeu como que o mundo dá? Sim, amém. Ah, é com o seu problema na minha família, nem durmo à noite. Ah, é com o seu problema no meu emprego, nem durmo à noite. Ah, é com o seu problema com meu amigo, tá uma coisa, nem durmo à noite. Ah, aquilo me envolve. Essa é a paz do mundo. Mas nós estamos tudo de bem agora. Está uma maravilha. Ai, que glória. Basta-me uma coisinha. Uma ligação. Uma carta. Uma mensagem no celular do WhatsApp. Meu mundo caiu. Lá, lá, lá. Se fosse cantora, eu ia cantar isso. Eu estou certo. Porque anda na paz do mundo. Certo? Vocês estão acompanhando? Amém. Então, Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como a dar o mundo, que eu já acabei de explicar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Paz tira o medo. Porque vem do seu espírito, que Deus que põe lá. Não é outra pessoa que põe paz no seu espírito, é Deus. A paz é dele. Jesus falou, a paz é minha e eu que te dou. Por isso, a paz de Jesus, meu irmão. Agora você vai entender. Vocês estão acompanhando? Não é demais isso? Então, lá na tua casa, você vai trabalhar com isso. Você tem que lidar com isso. Para você conseguir. Isso é um tesouro. Isso vale mais que ouro e a prata. Vale mais que dinheiro no banco. Vale mais que status, posicionamento, nome de gente aí. Isso é a paz que só Deus tem. E nós podemos visualizar como Jesus tinha paz. Quando ele andou aqui na terra, hein? Que paz, que soberania. Uma paz com soberania, né, gente? E com delicadeza, com amor. Aquilo assim que anda e flui. Ninguém me pega. O que você acha, hein? Não é demais, gente? Fala. Porque a paz tira o medo. Mas nós só vamos ter essa paz se nós tivermos relacionamento com Jesus. Aí eu oro tanto, mas você não tem paz, que tanto você está orando? Com quem? Para quem? Tem coisa errada aí, hein, meu irmão? Ah, tem, ué. Como é que você ora tanto se você não tem paz? Eu orei e adquiri. Eu não me desequilibrei, aliás, eu me equilibrei. Vocês estão acompanhando isso? Então, que tipo de oração é essa? Você está fazendo? Será que não é uma oração enganosa, mentirosa? Não. Você que está querendo se enganar que você está orando, você não está coisa nenhuma, porque você não entrega a sua vida a ele para você ter essa paz. Então vai orar direito, você ter paz. Jesus, você prometeu que você me deu a paz. E deixou a paz, pois eu recebo agora. Você me recebe, eu recebo. Eu já estou com a paz. Eu quero essa paz, eu ando nessa paz, eu já tenho essa paz. É assim que ora, eu estou acreditando no que eu estou falando. Amém. Porque eu quero. Quando você quer, o que você quer? Você quer, você vai atrás, ou não? Amém. Você não fica deitadão na cama, não. Não, você levanta e vai, não é assim, não. Ninguém segura que essa é a tua vontade. E por que você não usa essa vontade para ter a paz de Deus? Que vai além de todo entendimento humano. Não dá para compreender como é que você está com paz no meio de uma situação dessa. Lógico, é a paz de Deus e eu não estou aflita. Deus está assim agora no comando da minha vida. Não dessa circunstância, ele não está em comando de circunstância nenhuma, mas da minha vida. Não é demais isso? Ele está no controle da minha vida, porque eu estou em paz. E não quer dizer que essa paz já resolveu o problema, porque essa paz não resolve problema nenhum. Eu vou vencer perseverando na oração com essa paz. Amém. Vocês estão acompanhando? Amém. Então não adianta as pessoas quererem agora ficar sugando dos outros para ver se arranca a paz do outro, porque está aflito e fica... Vocês estão acompanhando? Não vai. Porque ninguém tem paz para te dar. Quem tem a paz de Deus, essa paz é dele, ele adquiriu. Não dá para... Ah, então eu vou te dar a paz. Pode vir cá, meu querido, um beijinho. Posta aqui sua cabecinha no meu ombro e chora. E lá, lá, lá, tititi, você vai embora, 2 minutos, você tá bom, porque você pegou a unção, a paz que eu tenho, mas chegar ali não é sua. Você não adquiriu de Jesus. Ela vai embora. Vocês estão acompanhando, queridos? Quando você ficar sozinho, você não tem paz nenhuma. Porque você não recebeu Jesus e é para você receber Jesus. Vai orar. Você não... Ah, não estou conseguindo. Não consegue, você não quer, ué. Você não quer orar. Essa é a verdade. Porque se você nasceu de novo, a sua alma domina, seu espírito domina a sua alma. Senta aí, você vai orar, porque eu que mando agora aqui. Tem um espírito nascido de novo aqui. E esse espírito nascido de novo é que vai comandar minha vida agora. Eu vou orar sim. Eu vou receber de Deus sim. E não é a minha alma mais que vai dar ordens para mim. Então vamos ver Colossenses capítulo 1 agora. Vamos ver aí. Tá valendo? Amém. Quando a gente pensa que Deus não vai ter mais nada para falar, né? É. Ele vem na medida certa. É fim de ano, nós temos que encerrar esse ano com paz, hein, amigos? Para começar 2019, gente, com esta paz, porque a gente não sabe os teores que o diabo manda. Vocês sabem que ele está curioso, né, bolso? Fazendo só coisa que não presta. Então nós temos que ter paz para andar nesse mundo. Porque, olha, a dificuldade é que ele está mandando, né? Então, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças a Deus pela parte que nos cabe da herança para os santos que estão na luz. Qual eu tenho uma herança? Qual a herança? A paz. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, receba a minha paz, Jesus falou. E eu que tenho essa paz, Jesus falou, eu te dou. Então essa é a herança que nós já recebemos. Uma das coisas da herança é a paz. E você por acaso está usufruindo da herança que você recebeu quando você nasceu de novo? Você tem um espírito nascido de novo, você já recebeu a paz. Você tem que cultivar essa paz, vai fazer ela crescer e dominar você. Você não acha isso o máximo? Fala, gente. Isso é mais que ganhar na loteria. Se o povo quer ganhar na loteria, mas que doce ilusão. Quando eu não conhecia Jesus, eu queria ganhar tanto na loteria, tinha cada castelo. Gente, mas olha, eu nem estou afim de ganhar na loteria. Sinceramente, eu nem tenho esse desejo. Daí, bom, eu preciso saber se Deus quer que eu compre, faça o quê? Para dar para quem esse dinheiro, se eu ganhasse agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro, gente? Gente, eu não estou precisando, não quero. Você não acha bom você chegar num lugar desse? Ai, que eu vou... Isso é carne, alma, pecado, diabo. Graças a Deus, pensa aí, dessa, sério. Quando eu queria, mas eu fui atrás desse Deus. Quando eu percebi, peraí, eu estou querendo muita coisa, eu nunca vou ter, eu já sei, vou até ter, eu agarrei nele. Mas eu agarrei nesse Deus mesmo, gente. Eu fui atrás até eu achá-lo. Sério? Sério mesmo. Eu tinha 18 anos e ficava lendo essa Bíblia aqui, se tu acredita? Novo Testamento, Salmo, lendo direto. Pá! Falei, é isso que eu quero, é isso aqui. Eu encontrei aqui nele que eu vou achar o que eu preciso. Demorou para me enfiar aí dentro. Porque eu não sabia de onde. O diabo vinha no meio também, tá aquelas rajadas em cima de mim. E lá eu ia querendo de novo. Até o dia que eu consegui. Eu logo descobri que nesse mundo eu não ia ter nada para me dar de felicidade. Se ganha não teria um nego só, né, gente? Mas é um lado de vez em quando, é toda hora que está ganhando, porque fica acumulado. Então que doce ilusão, pobre, pobre. Isso é gente pobre, de cabeça, de espírito, de vida. Para que eu quero dinheiro? Vocês não estão comendo todo dia, caramba? Então o que você quer? Você está almejando coisa que você não precisa. Porque se eu ganhasse milhões agora, eu ia ter que estar de joelho jejuando para falar, Deus, o que o senhor quer? Para onde o senhor quer que mande esse dinheiro? Para quem? Vocês estão acompanhando, querido? Porque eu fui orando tanto, que eu estou tão abastecida dentro de mim, que eu não tenho ilusão com castelos, com nada. Eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Então, a herança, meus queridos, que nós temos é a paz. É a paz que Jesus nos deixou. Eu vos deixo a paz, é a herança. Você está usando a herança, caramba? Não, você nem está dando bola para a herança. O que você acha que é herança? Que é um baú cheio de dinheiro que você cai com o diabo lá no Rio Tietê ainda? Pelo amor de Deus, é apodrecer. Que nem jacaré fica lá. Porque não dá. Lá só a morte mesmo. Aqui em São Paulo, né? Porque lá nós nascemos, tudo bem. Mas vocês estão me acompanhando? E não me venha reclamar aqui no meu ouvido. Ai, que isso. Ai, que aquilo. Ai, que... Você não tem paz, porque você não quer. Jesus falou, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Até receba. Mas não é para receber no ano 2050. Não, já, agora. Você nasceu de novo, já é para andar na paz. Porque você está aprendendo a ter paz. Você não vai ter felicidade nas pessoas e nem nas coisas. Muito pelo contrário, porque ninguém pode completar você lá no seu íntimo, só Deus. Amém. Porque nós fomos criados por Ele. Amém. E depois fomos adotados como filho, então só Ele pode nos suprir os vazios que nós temos. Estão acompanhando isso? Amém. Então, minha gente, fica dormindo lá o dia inteiro, deixando o diabo falar besteira para você. Então, veja só no 13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos transportou para lá, ele já nos libertou das trevas, já nos libertou. E por que andar nas trevas? Porque a mente precisa ser renovada. Quando ela vai ser renovada, você tem que ler muito Bíblia. Ai, é que eu estou lendo. Não adianta você vir falar para mim que você está lendo. Porque não adianta você vir falar que a luz está acesa e está tudo apagado. Porque luz acesa dá para ver. O sol quando nasce dá para ver. Não, hã? Então para que você vem falar para mim que o sol nasceu? Eu estou vendo. Todo mundo vê. Eu estou lendo muito bem. Ah, que maravilha. Eu quero só ver. Mas já se passaram 10 anos. Não vi nada desse tanto que você está lendo aí. Você está no mesmo. Estão acompanhando? Porque se você ler mesmo, se você adorar a Deus, buscar, você já mudou, meu cara. Você está sempre a mesma pessoa. Não tem paz, você não usa a herança que Deus já te deu. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Uma mudança. Para você usufruir a herança. Não sabe usar a herança. Não sabe usar a herança. Não vai saber. Fale de que ramana kashneka. É aí que o Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai te ensinar a usar a herança. Porque não tem remédio que cura falta de paz. Não existe. Sempre aquela cara, viu? Passa maquiagem, ou sei lá, uns perfumes, não vai adiantar nada. Sempre aquela cara. Não dá para aguentar. Romanos 14. Vamos lá? Vê o que a Bíblia fala de paz? Vocês estão acompanhando? Sim. Então, minha gente, tá. Romanos 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é um baú cheio de dinheiro, com felicidade, viagem. Ah, não que não. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é paz. Você está em que reino? Do diabo ou de Deus? Você já foi liberto do império das trevas. E por que você anda aí sem paz? Como se você não tivesse sido liberto. Se você ainda fosse do diabo, você está no mesmo. Você já foi liberto. Você não é do reino de Deus? Você não nasceu de novo? Você é do reino de Deus. Mas você não tem as características do reino. Você tem características do império das trevas. Aflição, medo, angústia, temores. Tudo bagunçado na sua vida, tudo desordem. Tá valendo? A mulher é bem mal, né? Isso aqui é... Não tô falando assim, bolso de... Geral. Se é alguém que vai ouvir lá longe. Né? Que aqui, graças a Deus, todos já estão andando em paz. E vocês têm testemunho e já vão dar uma lição aqui agora para todos nós. Em nome de Jesus. Então, o reino de Deus é paz, então é para nós vivermos na paz. É para viver na paz. Não me chega aqui com tromba de elefante, hein? Faça amor, você fica em casa. Fica lá com o diabo. É? Ou então você chega, eu vou cortar essa tromba hoje. Hoje eu vou vir aqui. Não vou mais ser tromba. Vou mudar. Eu tenho paz. Eu tenho paz como um rio, ela flui. Tem uma, um canto assim. Né? Canta isso em casa. Né, gente? E aquelas pessoas que abrem a porta? Oi. Eu já enfrentei isso, gente. Já enfrentei, é triste. Dá um negócio, uma vergonha agora. Volta, não volta, fico, entra, faz o quê? Oi. Oi. É horrível isso, gente. Pelo amor de Deus. Né, gente? A pessoa nem percebe. Gente que já nasceu de novo com uma condição dessa. Não dá. Então, o reino de Deus não é essas outras coisas. É o quê? Paz. Então, em que reino você anda? Escreve bem grande lá na sua casa. O reino de Deus é paz. Aí você fica assim, mirando. Peraí, eu não estou nisso. Eu preciso dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu não vou ficar com esse troço aqui não em mim. Não vou ficar com medo, vou ficar aqui com essas angústias, vou ficar com essa bagunça na minha vida. Nada, nada, eu quero saber. Deus já me deu a paz, Jesus já me deu. A solução já está dada para esse problema. E eu não vou ficar enforcado com esse problema de jeito nenhum, em nome de Jesus. Então vamos ver agora Romanos 15. Aqui no próximo capítulo, versículo 13 aí. Bem no finzinho aí. E o Deus da esperança vos encha de muita aflição. Ai, estou sem esperança. Pelo amor de Deus, nunca diga isso. O Deus da esperança vos encha de todo gozo, que vocês sabem que é uma alegria no espírito. É diferente de uma felicidade. Ganhei um presente, estou feliz. Aí acabou o efeito do presente, acabou a felicidade. Então, esse gozo é uma alegria. Romanos 15, versículo 13. Então, este Deus, né, da esperança, ele nos enche de gozo e de paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, nós estamos cheios com esta paz. Isso no nosso espírito nascer de novo. Então você tem que alimentar o seu espírito nascendo de novo para ele dominar a sua alma angustiada, a sua alma incrédula. Como eu disse, a sua alma ela tem que ser tão influenciada pelo seu espírito nascer de novo que ela vai andar com tanta esperança. Ela vai andar, ela vai te ajudar com alegria, com a força renovada, como se ela fosse salva. Em vez dela andar na condição dela que não é salva e te sucumbir, te derrotar, acabar com você. Então, essas aflições que a alma lança sobre nós, elas mesmas constroem este muro entre nós e Deus, para nós termos essa paz. E quando nós estamos nessa condição de não andar na paz, o nosso físico sente. Por quê? Porque nós estamos com todo o estresse da alma e nós vamos adquirindo doença. Porque se você está em paz, o seu físico, ele vai sendo sarado. Então, nós temos que mudar de atitude com relação ao que nós sentimos e como nós nos relacionamos com as pessoas. Ai, essa pessoa, até pode ser chata essa pessoa. Deixa ela ser chata, ué. Não vai acabar com a minha vida. E eu não vou sentir mal nenhum. E ela também não está me atrapalhando. Ela é chata, hein? É bem chatinha, inconveniente. Mas ela não vai me matar, não. Eu vou andar em paz. Eu não vou virar a cara para ela. Oi, tudo bem? Estão me acompanhando? Não fique guardando essas coisas dentro de você, que não deve, para você não ficar doente, porque haja médico, né? Haja médico. Não tem médico mais, porque a população está sem paz de Deus, principalmente os cristãos. Se for fazer uma pesquisa aí de quem está lá direto, lá nos médicos e nos hospitais, 70% é cristão. Eles que estão enchendo os hospitais, caramba, em vez de deixar para os ímpios, os ímpios estão sofrendo, porque os cristãos estão lá, pegando o lugar deles. Tem que Jesus já deu a paz, já curou. Amém. Vocês estão acompanhando? O que você está carregando aí dentro de você, na sua vida, de coisa do passado, que você tem que lançar lá na cruz? Amém. E andar com paz? Para você não receber uma doença aí que te mata? Estão acompanhando, gente? Amém. Vale ou não isso? Então vamos prestar atenção. Eu não vou ficar carregando coisa aqui dentro de mim, não. Certo? Então eu fico lá nos pés de Jesus e o Espírito Santo vai falando, ó, parado lá, não fica assim não. Faz assim, faz daquele outro jeito. Não faz assim. Eu recebo as instruções. Já lá está assim. Tá valendo? Amém. E olha que nem é conferência, hein? Mas nem precisa ser, né, amado? Porque Deus está presente direto aqui. Nós somos privilegiados. Amém. O nosso Deus está presente. Mas olha aqui, se Deus te mandou nessa igreja, alto lá, porque ele vai cobrar muito de você. O que você mandou, o que você aprendeu? O julgamento vai ter, hein? Não brinca, não. E para os outros que estão lá, para eles também. Vai ser na medida. Por que não você ficar ouvindo coisas que você nunca deveria de ouvir e fazer o que você nunca deveria de fazer dentro da igreja? E estar em lugar errado. Quem mandou? Também vai ser cobrado. Vai ter inocente. Certo? Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Vem do seu espírito, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus nos deixou a paz. A herança está dentro da nossa nova natureza com a paz. É só usar. Só andar nela. Certo? Se você não orar, não ficar nos pés de Jesus, você não tem paz, não. Você tem a paz que o mundo dá. Comprei um negócio, fui numa festa, me chamaram, me elogiaram, ganhei isso, comprei aquilo, fiz aquilo, ah, tá uma beleza, o pessoal lá em casa tá tudo fazendo coisas boas, tá uma maravilha, já estamos programando Natal, Ano Novo, tá uma alegria. A hora que um problema vem, você não tem paz, coisíssima nenhuma. Nem no meio dessa coisa toda você se sente bem. Tem uma coisinha arranhando lá dentro. Tá acompanhando? Amém. Então, o fruto do Espírito nascido de novo é a paz que Jesus já nos deu e está na nossa nova natureza. Ele já deu. Ai, Jesus, me dá paz, me dá paz. Não, ele já deu. Está orando errado. Eu recebo a sua paz, você já me deu, eu ando em paz. Eu não vou ficar prestando atenção nisso, não quero saber. Ele não falou, lançai sobre mim as vossas ansiedades, que eu tenho que cuidar de você, ele está cuidando. Qual foi a experiência do Kenneth? Vocês não lerem, não leem o livro dele e não faz nada? Ele disse que ele estava tão atribulado, tão preocupado, que ele acordava de noite e ele não conseguia dormir. Por que que a gente acorda de noite? Tem alguma coisa querendo nos preocupar. Então vai orar. Então o que que ele fazia? Não estava deitado, não. Sentava, ficava orando. E confessando que o Senhor estava cuidando. E mandando essa aflição embora, que ele tinha paz. Ficou 1, 2, 3 dias. Até que aquilo foi embora. Ele levantava, ficava orando, até ele ter paz. Deitava, dormia. No outro dia aconteceu uma coisa, levantava, sentava, orava, até aquele ir embora. Deitava, dormia. E assim foi até que um dia aquilo tudo foi embora. E nunca mais ele teve insônias. A insônia vem de tudo que a gente está fazendo o dia inteiro e vai acumulando de um dia para o outro. E a gente não passa limpo aquele troço lá, pois não dorme. Valeu? Então, nós já temos essa herança. Vamos voltar para Colossenses para finalizar agora no capítulo 3, versículo 12. Nós vamos finalizar. Não se sinta culpado, mas se sinta animado em buscar essa paz. Porque não tem coisa melhor que a paz. A paz, porque Deus está cuidando de você. Ele está agindo. Então, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Bom, está tudo aquilo que nós já pregamos, né? Muito bem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja, então, a paz de Cristo, aquele que governa a tua vida. Árbitro é o que governa a situação, ou não? Ele que dá as ordens, ele que está no comando. Então, a paz tem que estar no comando da nossa vida, do nosso coração. O que você acha disso? Eu não acho isso máximo. É isso aqui que nos dá longos anos de vida, amigos. Essa paz. Nós precisamos disso. Essa paz, gente, nos dá alegria, nos dá força, nos dá condição de vencermos, de ficarmos firmes, inabaláveis. Que Deus nos concede isso. Então, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, de modos que a palavra, a paz vem através da palavra, como nós estamos, eu estava dizendo, está confirmado. Valeu? Está confirmado. A paz vem da palavra de Deus. É ela que tem que nos governar. Quando você levanta, você está com paz ou sem paz? No meio do dia, você está com paz ou sem paz? No final do dia, quando você deita, você está com paz ou sem paz? O que é isso? Não a do mundo, hein? A paz de Deus. Porque a paz de Deus não vai tirar os problemas, como eu disse, mas vai fazer você vencê-los. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque Jesus falou, eu venci o mundo, que é essa coisa arada aí do mundo que nós já falamos. A gente podia ir para outros lugares, mas eu acho que está suficiente essa dose. O que você acha? Valeu, queridos. Vão lá em casa adquirir a paz e vocês vão ver que tudo vai ser resolvido. Você vai andar em paz. Você vai vencer o que está atribulando você, o que está tendo peso na sua vida. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse peso, esse fardo que está aí, porque o meu jugo é muito suave. Paz. Se você estiver levando a sua vida com paz, não tem fardo nas suas costas, nas suas emoções. Não é demais isso, gente? Os médicos não sabem falar isso, porque eles têm só a medicina e os remédios, que ajudam quem precisa. Mas nós podemos ir além disso e ficarmos livres e sarados. E termos o controle sobre a situação. O domínio e a autoridade em nome de Jesus. Não é assim, não é justo, Márcio? Amém. Toda glória a Jesus, gente. Vamos lá. Amém. Porque está acabando o ano, mas está assim por um triz. Vai acabar. Não dá para segurar, vai acabar. Mas olha, o ano que vem, ande nessa paz. Para você ser vitorioso. Para você conquistar as bênçãos de Deus. Está acima de você, acima do diabo, amém? Você tem que desligar um pouquinho das pessoas para você poder orar. Você tem que mudar a sua agenda e deixar um horário livre para você. Você não pode pôr as pessoas em todas as situações da sua vida. Pessoas que envolvem a sua vida. Você tem que pegar na sua agenda um horário só para você. E aí Deus vai começar a agir na sua vida. Te louvamos. Te agradecemos, Jesus. Ah, mas você acha que às vezes a minha alma não quer dar uma levantada assim e tal? Ah, acontece. Mas sabe o que eu faço? Gente, eu vou correndo lá pro meu canto. Vamos apagar esse fogo. Começo a adorar, louvar o Senhor, pronto. Lá vem o sol brilhando, a paz volta de novo. Então, às vezes acontece, porque vem circunstâncias, vem situações, e você está lá no meio de uma situação, ai, de repente, o que eu faço, como que eu vou fazer? Ah, fica aquele horror. Mas peraí, não é por aí. Para tudo, vou orar. Então, aí vem a paz. E aí, então, nessa paz é que eu tomo decisões. Porque quem toma decisão com as aflições, sempre vai para um caminho errado. A solução nunca é boa. Em nome de Jesus, amém? Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa tarde, pela tua presença, Espírito Santo, aqui, agindo através desta palavra, desta pregação que você trouxe com tanta clareza, definindo o que é a paz de Jesus, para que nós possamos buscar, adquirir e andar nesta paz que vai fazer toda a diferença neste mundo e na nossa vida. As bênçãos virão e eu acredito que você despejou a sua graça sobre todos aqui nesta tarde. Senhor, a sua graça que veio destruir fortalezas nas mentes que andavam sufocadas pelas emoções, para que elas estejam agora livres para buscar esta paz. Eu creio, Senhor, que todos vão conseguir, com a tua ajuda, a tua unção que está aqui, com a tua graça, todos vão te buscar e vão conseguir andar nesta graça e exercer o domínio sobre todas as dificuldades e circunstâncias, em nome de Jesus.